Em reunião realizada nesta quinta-feira, 21 de julho, na Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, em Belo Horizonte, as mineradoras Vale, Ferros e CSN assinaram termos de compromisso que prevêem a implantação de uma complexa rede de monitoramento da qualidade do ar em Congonhas, município da região central de Minas. Conforme informações da Prefeitura, todos os dias são retiradas cerca de 7 toneladas de pó de minério da cidade. A união de todos os termos em uma única rede é parte do projeto Respirar, de iniciativa do Ministério Público, e que pretende viabilizar mecanismos para medir de forma adequada a emissão de partículas poluentes em uma das regiões do estado com maior concentração de mineradoras próximas à área urbana. O acordo é assinado também pela Fundação Estadual do Meio Ambiente, FEAM, e pelo município de Congonhas. Em breve, receberá ainda a adesão da empresa Ferro Mais Mineração. De acordo com o promotor de justiça, Mauro da Fonseca Lovitch, a rede será a mais completa e abrangente do estado. É importante ressaltar que é um ajuste, é um programa de envolvimento amplo da iniciativa privada, do poder público, da sociedade civil. Então, ela mostra mais do que uma atuação repressiva, ao invés de uma atuação repressiva, uma atuação proativa em busca de um real retrato de monitoramento de qualidade do ar, de providências pelas empresas para essa melhoria. Então, o próprio fato das empresas estarem voluntariamente ingressando nesse projeto demonstra uma mudança de paradigma, uma verdadeira vontade de melhoria por parte de todos os envolvidos, inclusive das empresas. A rede de monitoramento da qualidade do ar de Congonhas será composta por 10 estações e deverá estar em pleno funcionamento no prazo de um ano. Conforme o acordo, 4 das estações serão adquiridas e instaladas pela CSN. Outras 4 são de responsabilidade da Vale e as 2 restantes serão custeadas pela Ferros. Com a adesão de outras empresas, novas estações deverão ser instaladas. As estações vão analisar vários parâmetros, como partículas totais em suspensão, partículas inaláveis, direção e velocidade do vento, pressão atmosférica, radiação solar global, umidade relativa do ar, entre outros. A operação e a gestão da rede serão feitas pelo poder público. Todas as informações coletadas serão gerenciadas na Central de Monitoramento do Ar da FEAM, conforme explica o presidente da Fundação, Diogo Franco. A FEAM deu suporte técnico no sentido de indicar as melhores áreas, os parâmetros e também fez, né, as orientações técnicas necessárias. Vai receber esses dados agora na sua estação de monitoramento lá, seu centro de monitoramento lá na cidade administrativa. Vai divulgar diariamente no site da Fundação, então a população vai poder ter acesso a esses dados, a saber quais são os principais parâmetros que estão afetando o quadrado do ar, os principais horários que isso acontece. Ótimo. E o Estado também vai poder propor políticas públicas, tanto para fiscalização, como para o licenciamento ambiental, como para controles ali que têm que ser melhorados. O Ministério Público vai ter acesso também à informação, né, acho que muito valiosa, para que os promotores acompanhem ali a qualidade ambiental. As próprias empresas vão poder avaliar suas atividades e vão poder proativamente melhorar. Então é uma situação, acho que todo mundo ganha. É muito positiva, acho que é um primeiro caso e mostra o potencial que tanto o Estado tem em se articular melhor. Então acho que FEAM e o Ministério Público tem aí uma série de oportunidades em outras áreas, inclusive de parceria, e as empresas também de cumprirem seu papel e darem o devido retorno para o bem que elas exploram para a sociedade. O acordo com as mineradoras prevê ainda a apresentação anual de relatórios técnicos com a descrição das fontes emissoras identificadas de material particulado e poluentes gasosos, que deverão subsidiar políticas públicas elaboradas pelo Estado com a finalidade de diminuir a poluição no município. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.